Gatinho, quero te encontrar. Vou falar. Sou Ivete, menina musa do verão. Você conquistou meu coração, tô vidrado. Eu hoje sou um bochecha apaixonado por todos vocês. Liberta DJ. Bora, bochechinha! Naquele lugar, naquele local, era lindo seu olhar. Eu te avistei, foi fenomenal. Houve uma chance de falar. Gostei de você, quero te alcançar. Tenho um imã que fez eu me hospedar. Nossas emoções eram ilícitas, e apesar das vibrações, proibiu o amor em nossos corações. Zigue-zague, no vira virou. Você quis me dar as mãos, não alcançou. Bem que eu tentei, algo atrapalhou. A distância não deixou. Foi com muita fé nessa ilustração que eu não dei bola para a ilusão. Homem e mulher, vira inversão. Bate forte o coração. Tumultuado, o palco quase caiu. Eu desde todo e você se distraiu. Quando estendi as mãos pra poder te segurar, já arranhado e toda hora vinha uma. A impressão que o palco era de espuma. Você tentou chegar, não deu pra mim. E a galera em cima! Nosso sonho não vai terminar desse jeito que você faz. Se o destino prejudicar, esse amor poderá ser capaz, gatinha. Nosso sonho não vai terminar desse jeito que você faz. E depois que o baile acabar, vamos nos encontrar logo mais. Nosso sonho não vai terminar. Alô, bochechinha! Bem-vindo ao Maraca, negão! Tá ligado, né? O Maraca é nosso! Simbora! Sabe, tchururu, estou louco pra te ver. Oh yes, cabe, tchururu, entre nós dois um querer. Quero ouvir! Sabe, tchururu, estou louco pra te ver. Oh yes, cabe, tchururu, entre nós dois um querer. E mesmo ao passar do tempo hei de ver você junto a mim. Nada se compara a esse prazer arder. Enfim, vou gozar, diz, delirar. Se com você sonhar, conquistar, yeah, esse amor que não se acabará. Quero ouvir, quero simbora, ouvir. Simbora, oh yes, oh yes. Olha, eu te amo e quero tanto beijar teu corpo nu, yeah. Não, não é mentira, nem hipocrisia, é amor. Com você tudo fica blu. Olha, eu te amo e quero tanto beijar teu corpo nu. Não, não é você tudo fica blue. Bochecha, vou te falar, eu sou muito seu fã. Eu sou teu fã. Mas não é de hoje não, nego. É de muitos anos. Porque você é o cara, nego. Eu vou pra galera, hein. Ah, galera. Se bora, maraca. Canta assim, yeah. Sabe, du, du, du, du. Estou louco pra te ver. Entre nós dois um querer. Sabe, tu-ru-tu-tu. Estou louco pra te ver. Oh yes. Cabe, tu-ru-tu-tu. Entre nós dois um querer. E mesmo ao passar do tempo hei de ver. E a galera diz vai. Vou gozar o delirar. E com você sonhar. Conquistar o esse amor que não se apagará. Sai do chão, maraca, e canta. Olha, eu te amo e quero tanto beijar teu corpo nu. Não, não é mentira, nem hipocrisia, é amor. Com você tudo fica blue. Olha, eu te amo e quero tanto beijar teu corpo nu. Não, não é mentira, nem hipocrisia, é amor. Com você tudo fica blue. Com você tudo fica blue. Fica blue. Fica blue. Com você tudo fica blue. O maraca é nosso e a gente não deixa pra ninguém. Simbora, galera, assim. Yeah. Vem puxar. A Ivete tem o poder, hein? Você também tem o poder. Você tem o poder. A galera tem o poder ou não tem? Nessa pista cheia de balanço, meu amor, só dá você. Só dá você. Todo mundo dança ao seu comando, mas eu paro pra te ver, só pra te ver. O perigo é alguém se apaixonar, todo mundo busca o teu olhar. Você tem a luz, tem o segredo, só de desejar. Pra cima! Beleza! Tchau! Aí galera, bota as duas mãos em cima que o bicho vai pegar!